Bom dia, TAM 3602. Autorizado, Porto Seguro. O nível é o 300. Decola da pista 1-0, com a primeira curva à direita. Subida da El, após da El, Leda. Após Leda, DCT, Porto Seguro. O controle, 119, decimal 8. E o transponder é o 5406. 3602, Porto Seguro autorizado, nível 300. Decola da 1-0 com curva direita, perfil do Dael, após Dael Lida, após Lida DCT, Porto Seguro. Aciona 5406, controle 098. Correto, TAM 3602 e chame pronto no portão 7. Chamará, obrigado. 5826, livre pouso, sistema 0, 090 graus, no menais. Dentro das condições, vai estar de travado visual para o SEC, 5826. Gol 923, visual com tráfego na curta final? Afirmativo. Após a passagem do tráfego, ele mantém gol 923. Após a passagem do tráfego na final, a linha mantém. 923. Oi, o Serra Serra. Banco Serra Serra, prossiga. É, ainda a 2000, vai retornar para o mesmo ponto aí na vertical, próximo ao Través Norte da Torre. Afirmativo. Solidado, mantendo escuta. Na escuta. WebJet 5826, salão 23, livrando à direita, salão 121, decimal 9, bom dia. Livrando 219, bom dia, 7526. Contato com o tráfego. É, autorização para São Paulo, Ok, o voo no 397 é aqui em Salvador, não temos aí a posição clearance, ok? É solo e clearance é agrupado. Tá pronto a cópia? Afirmativo. Autorizado, Congonhas, 380 o nível, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda. Após Leda, DCT, Bridge, em Bridge, Intercept Up Zulu 16, prossiga até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após DCT, Trive, após Trive, DCT, Pirassununga, o controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5403. Autorizado 380... Autorização para São Paulo 380, decola da pista 10 com curva direita, a saída da El, Leda, após Leda, Brigue, Prince, unicórnio 16, THZ, Trive, Pirassununga e o controle 198, transporte 543, o gol 1397. Correto, gol no 397, chame pronto para o pushback e acionamento no 03. Tomara pronto para o pushback e acionamento no 03, o gol no 397. Solo, Salvador, muito bom dia, objeto 582.000, livrança, escuta. Bom dia, 582.000 da web, táxi em frente, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia, objeto 582.000. Ok, Mike Fox X-Ray. Prossiga o táxi pelo pátio 3 em direção ao terminal de passageiros e aguarde para ingressar no pátio principal. Afirmativo, vai ficar o táxi e vai reportar para ingresso no principal. Se a Serra chegou ao ponto ideal, vai retornar para a rotatória. Afirmativo, até a rotatória, autorizados e mantendo a escuta aí do Serra Serra. Escuta permanente aí, o Serra Serra. Opa, Romeu Bravo, Eco Delta, chame agora centro Recife, 13325, alterno 251. 2325, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, Fox X-Ray, prossiga em frente e ingresse na táxi Juliette, primeira à direita, após Alfa, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18612, com ajuste a 1-0 no 2. Boa viagem, até a volta. Mike Foxtrot X-Ray, a linha decola, vento 090 graus, nomeia nós. Solo, gol 1983, portão 4 para o puxa acionamento. Autorizado, e chame para o táxi 1983. Chamar para o táxi, 1983. Solo, Salvador, bom dia, o trip 5490. 200 Petrolina, frente da Juliette. A gente está pronto para cópia. Prossiga. Autorizado Petrolina. Tem o nível 200. Okay? 200 autorizado. Decola da 1-0. Primeira curva à esquerda. Subida Momo. Após Momo Alvo. Após Alvo DCT Petrolina. O controle 119.8. O transponder é o 5404. Triple. 200 para Petrolina, decola da 1-0 com curva à esquerda, Momo, transição alvo após DCT Petrolina. Chamar a controle 119.8, nosso transponder 5404. Correto, chame pronto para o pushback e acionamento, trip 5490. Chamará. Foxtrot X-Ray, decola 3-1, controle 119.8, bom dia. 119.8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia Papa Romeo, Mike Fox XR, decolou na sua escuta. Bom dia Papa Romeo, Mike Fox XR, acionou 5141. Desculpa senhor, 5141 acionado. Romeu, Mike Fox, X-Ray, contato radar na decolagem, suba para o nível 430, mantendo PC da saída da ULIDA BDF. Ciente das instruções do Mike Fox, X-Ray. Oi, o Serra Serra. 240 e descida 160. Contato radar, desce para o nível 080 na proa de Alagoinhas para a chegada BOF. Altímetro na 010. Vai fazer um zigue-zague, sempre nesse sentido aí. Só informando para conhecimento da torre. Sim, eu tinha que ser reserva. 1-2-3, chame agora centro, Recife 3325, obtenha 251. 1-2-3-2-5, é a secundária? Primeiro 1-3-3-2-5, alternando 1-2-5, décima 1. 1-3-3-2-5. Ok, just confirm, do you have on board 09 persons? Ok, clear taxi via Authority Abram until the intersection and before runway 10 call tower on 118.6 to joy and departure. Adjust altimeter 1012, Brazil on FOX 2582. City holding point and request cross runway 10 to the tower. O 1983 para o táxi, a bordo 183, 4 horas e 26, alternando Florianópolis. Ciente, o 1983 está autorizado, táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 186. O ajuste é 1012, boa viagem. 1012, Índia, ponto de espera 10, 186, obrigado, uma boa tarde. Over to you for backtrack, running 10. Yes, 1983, não, ponto de espera no zero, está pronto. Sente o número 2 para decolagem, mantém a posição no 983. Mantém a posição no 983. Romeu, Mike, Fox, X-Ray, chame agora centro, Recife 3325, aperta 25 no bom. Confirme a frequência, senhor. Uno 3325, alternado 125, decimal 1. 3325, Mike, Fox, X-Ray. Bom dia. Air Force 272, ready to take over. For the takeoff, wind 100 degrees on the 5 knots, but left us 582. 582, wrong. ILS X-ray. Ok, para 2000, livre das restrições, B12, reportará no final, confirme, X-ray? ILS X-ray, chamativa. Ok, reportará estabilizado no X-ray, graças. Ali mantém a cabeceira 1-0. Ali mantém a cabeceira 1-0, gol 1-9-8-3. Lento o gol 1-3-9-7 na posição 3. Autorizado, chame táxi, gol 1-3-9-7. Chamada para o táxi, gol 1-3-9-7. Puxo 5-4-9-0 da trip, remoto 1-4. Sente o trip 5-4-9-0. Aí moto 1-4, autorizado. Eu chamei para o táxi. E só para informação, tem a aeronave aí da TAM que vai puxar no 7. É, realiza o pushback com segurança, ok? Gente. Salvador, departure, good morning, Air Force 272, on Goli, Ofito. Passing now 1,500 feet. Morning, Brazil Air Force 2582, radio contact on departing cloud level 380, Goli departure, Ofito position. On Goli, Ofito, we are clear to climb up to flight level 380, 2582. Azul 4207, desça para o Zero 040. 040, Azul 4207. O 983, autorizado a decolar, vem com a centena 15 nós. Livre decolagem no 0, gol no 983. Voo 983, decolado aos 40, controle, 198, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Clear to Eval, 2582. Clear to Eval, thank you very much, 2582. control, ligou 1983, passa 1300. 1983, bom dia, contato Radar na decolagem, seu aparelho 360, mantendo o perfil da El Lida, líder. Confirmando, nós temos a da El subindo para o 360. Mantém o perfil da saída da EL até a posição Leda, após Leda voa direto BDF. Positivo, da EL, Leda, BDF. Voa 1983. 02, obrigado, bom dia, boa semana. Salvador, muito boa tarde, Avjet 5811 para Guarulhos nível 3, 4770, informação Kilo, posição 6, a 30, gentileza, autorização, autorização. 5811 da web, aguarde só um instantinho para autorização. Gente, eu aguardo, 5811, obrigado. 5491 para o táxi, temos o PLB 63, autonomia de 4 horas, alterna Aracaju. Ciente, o trip 5490, autorizado o táxi, seguindo a aeronave da TAM. O ponto de espera, chame a torre em 18.6 e o ajuste é 1.0 no 2. Boa viagem. Segue o Airbus, chamando a 118.6 no ponto de espera. Boa. Para o táxi, o Gol 1397 com PLB de 97, autonomia de 4 horas e 29, alterna Florianópolis. Ciente, Gol no 397. Mantém a posição, o seu será ultrapassado por um Airbus da TAM e um ATR da Trip. Siga o ATR como número 3 no ponto de espera. E lá chame a torre em 18.6, o ajuste é 1012. Boa viagem. Após a passagem da aeronave da TAM e da Trip, na sequência como número 3, chama 18.6, Gol 1397. Ok, 3.010, ajustado em 2, 4207. Zul 4207, reduz a velocidade 170 nós. 170, 4207. Localizador, pista 10 à vista, Gol no 260. Gol 260, complete na ILS X-Rich, em torno de decimal meio, composto. 18.6, obrigado, até mais. Zul 4207, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, forma estabilizada. 2000 pés, autorizado ILS, deixamos estável 4207 das. Muito bom dia, 3602, ponto de espera pronto. A linha decola sem parada, até 3602. Afirmo. Autorizada a linha de decolar, vento 1 15 nós. A linha decola no 03602. Oscar, Siri, 1 no meu pai, autorizado, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 119.8, aciona 0176, Fox Tango, Oscar. To contact receive send around 133.25, alternating frequency 125.1, 2582. O Fox Tango Oscar confirma novamente o pato que se encontra com seus abordos. Sou em Salvador, bom dia, Gol no 260, final da pista no 0 à vista, baixado e checado. Fundo 260, aguarde pista livre, o altímetro é 1012, só para informar de um helicóptero afastado 3 milhas norte do campo, não vai interferir com a sua aproximação. Guardando pista livre, Gol no 260, grato pela informação. 0, pouso autorizado, pistão no 0, vento uma centena, 15 nós. Livre pouso, pistão no 0, gol no 260. Azul 4207. Azul 4207, complete na ILS, X-Ray, pistão 0, chame turno aí, decimal meio, bom posto. 18.000, obrigado, moço. Está 3602, decolado aos 46, controle 198, meu voo. 198, obrigado. Fox Tango Oscar, já acionado, livre táxi, para ingresso. 302, contato da decolagem, supra livre 300, mantém perfil da Lida após voa direto Porto Seguro. Teste, mantém da Lida após voa direto Porto Seguro 3602. Controle 198, aciona 5402, Oscar Aveca. Autorizado, Tica no 065, decola 17, curva direita, corredor axé, restrito mil pés, fora da barra, controle 198, transponde a 5402, Oscar da Ueco. Acho que para a Ueco esteja muito correto, confirme em pessoas a bordo, autonomia e o passo que se encontra. Se encontra em BTA, autonomia de 4 horas e meia, pessoas a bordo 03. Estacionamento táxi 2862, acho que para a Ueco. Bravo, Ueco. O gol 1397 para o táxi. Colo gol 1260, livrou Fox na sua escuta. O gol 1397, livre de táxi, rende alfa, fonte para a torre 118, é só 62, que liga 1012. Vente, o táxi do gol 1397, rende alfa. Uno 260, livre táxi, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, Uno 260. Azul 4207, pouso autorizado, pista no 0, vento uma centena, 15 nós. Pouso livre, azul 4207. O 1397 no ponto de espera da 10, pronto. Sente, boa mantenha. Mande ao gol 1397. Trip 5490, decolador 50, controle 198, bom voo. 1985490. Controle Salvador, trip 5490. Trip 5490, contato radar na decolagem, suba para o nível 200, inicie curva para a saída banda, faz passar 2 mil pés. Trip 5490. É, após 2 mil pés, curva esquerda, subida Momo. Está livre da restrição de 3 mil para o 200. Trip 5490. Livre da restrição de 3 mil pés. Cliente 5490. Caco,